Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Fá sustenido menor e também fazendo exercício de simulações musicais, né, através dessa escala, principalmente para quem está iniciando os estudos no violão, na guitarra ou mesmo em outro instrumento de harmonia, ok pessoal? Tocando e cantando o nome de cada acorde, assim num curto espaço de tempo, né, a pessoa já irá obter ótimos resultados para fazer aí os seus acompanhamentos musicais de ouvido. Ok, pessoal? É interessante selecionar várias músicas, né, conhecidas e que a pessoa saiba cantar e depois escolher uma dessas simulações e tentar aplicar para ver qual delas vai encaixar no seu acompanhamento da música que você escolheu. Esse exercício ele é muito interessante, sempre, né, só repetindo, tocar e cantar o nome dos acordes para educar o ouvido harmonicamente. Estudando aí todos os dias um pouquinho, logo logo a pessoa já irá obter ótimo resultado. Tá bom, pessoal? Até o nosso próximo encontro.